Tá bom ou vamos subir a temperatura? Vamos? Vamos? Vamos? Vamos? Vamos? Vamos? Vamos? Vamos? Vai! O bonde vem descendo a ladeira. E não é ficção, então trema. Ele vem pra abalar o sistema. Bate de frente, sim. O bonde vem descendo a ladeira. E não é ficção, então trema. Ele vem pra abalar o sistema. Bate de frente, sem medo. Os quatro cantos do país ou pelo mundo é a mesma fita. Realidade cruel. Sem hipocrisia, você não queria as milagres que representasse o sofrimento, o sentimento de um moro privado nos cárceres. Aqui é nós, depois de nós, é nós de novo. Batendo de frente com as bactérias, com os bondes dos morros. Sempre acusado de fazer apologia. O programa da TV não vai mudar minha ideologia. Vem, palavras vem, são palavras, vem. Não esqueça. O ato de falsidade pra nós é sentença de morte. Felizmente pro injusto a sorte. Nem sempre bate na porta, quando bate é Glock. Cuspido, pá! E pilantra sangrando, o subido. Foi nessa era grande a paisagem. Triste, triste, não sei se vai mudar. Os fura-lata querem vomitar. Moleque chora, ausência do pai Venceslau. Bora. Pra mãe uma bola no Natal. De capotão. Pra ser jogador e não ladrão. Quem sabe até talvez professor de educação. Física se chega até 22 de vida. Se não entrar na linha de tiro da polícia. Periferia amargura da mente sangra fé. Os que projetam bobas que caem do céu. Vem descendo a ladeira. E não é ficção, então trema. Ele vem pra abalar o sistema. Bate de frente, sem medo. Vem descendo a ladeira. E não é ficção, então trema. Ele vem pra abalar o sistema. Bate de frente, sem medo. Eu tava ali, bandido. Escrevo ou não escrevo? Penso, repenso. Será que o exemplo deve ser? Letras metódicas, sem nexo. Com frases remotas só pra fazer sucesso. Impossível, desde o início foi aquilo. Nas ruas, nas favelas, nos guetos, nos presídios, ser leal. A proposta do rap nacional, contestação da discriminação racial, social e tal. Denuncia informação, por mais que o boy fala que nós é porta-voz de ladrão. Não interessa, sai da reta, tô com pressa de Brasília, Porto Alegre. O tsunami tá pronto pra guerra. Morte ao político corrupto do plenário. Com bala na cabeça e os dedos da mão decepados. Constantemente se formam corrente de maléficos, porcos, poderosos e indolentes. Que exploram o sonho dos humildes que habitam nos morros. Velas acesas pela alma do filho mais novo. Que sem socorro o crime vem pra resgatar. Pra depois entrar no tráfico, atirar e forma militar. E pra somar, o preço é muito alto. Às vezes custa mais que seus miolos espalhados no asfalto. Então perceba que infelizmente é muita treta. O bonde vem descendo a ladeira. O bonde vem descendo a ladeira. E não é ficção, então trema. Ele vem pra abalar o sistema. Bate de frente, sim. O bonde vem descendo a ladeira. E não é ficção, então trema. Ele vem pra abalar o sistema. Bate de frente, sem medo. Jogos pan-americanos, visita do Papa, chicote e estalando é violência. Que se espalha, repara. O mundo que nós vivemos é caótico. Vê de paz aqui até parece utópico. Enquanto tem celular de 1 milhão, criança suicida no Afeganistão. Eu vi de perto várias filas, limpando no crack. Com filho na barriga e vem louca das boates. Ou então entrando em cana na revista da visita. Chip muqueado e várias gramas de farinha. Também queria viajar pelo mundo de primeira classe. Passeios noturnos, França, Itália, ilhas do Pacífico, faculdade Harvard. Ao invés de narrar homicídio de algum mano que sem dó foi fuzilado pelo grupo de extermínio em São Paulo depois do atentado. Mês de maio 06, vagabundo. O calendário da PM tá de luto. Aqui na arena lança chama 380. E os gladiadores enfiam bala de ponto 40. Para até louco, crime não é brincadeira. Não. Infelizmente é roubadinha do sistema. Eu tô na série, sempre serei verdadeira. O bonde vem descendo a ladeira. Vem descendo a ladeira. E não é ficção, então trema. Ele vem pra abalar o sistema. Bate de frente, sim. O bonde vem descendo a ladeira. E não é ficção, então trema. Ele vem pra abalar o sistema. Bate de frente, sem medo. O bonde vem descendo a ladeira. E não é ficção, então trema. Ele vem pra abalar o sistema. Bate de frente, sem medo. O bonde vem descendo a ladeira. E não é ficção, então trema. Ele vem pra abalar o sistema. Bate de frente, sem medo.